Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. E vamos continuando com Gospel Hits, e que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida. Antes de rolar mais louvores, eu quero destacar aqui alguns ouvintes que foram lá no nosso Facebook curtir o nosso perfil na semana passada. O Dantas e a Silvana são da cidade de Santo André, São Paulo, e deixaram um recado aqui dizendo que estão curtindo o Gospel Hits. E nós estamos curtindo aí a companhia de vocês também. Deus abençoe a todos, tá? Beijos, beijos, beijos também para Lidiana Leal Siqueira, na cidade do Rio de Janeiro. Para você participar aqui do nosso Gospel Hits, acesse redegospelhits.com.br, deixe o seu recado em nosso mural ou pode curtir o nosso fanpage no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits e curta a nossa página lá. Vamos ouvir então uma internacional agora, né, Léo? Casting Crowns, I'll Read There. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Memory to you, my future is a memory. Este é o Ministério Gospel Hits. Há momentos em que amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente está o mar. Nessas horas dá vontade de chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe, vou louvar. Não vou deixar a luta destruir a minha fé. Não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei. Ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei. Mesmo que seja impossível para o alto, olharei. Meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Há momentos em que amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente está o mar. Nessas horas dá vontade de chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminho, vou louvar. Não vou deixar a luta destruir a minha fé. Não temerei, não temerei. Na promessa esperarei, eu confiarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei. Sei bem aonde abalará. Seguirei, chutei a pedra que me quis parar, pulei barreiras da indecisão e pra muralha que se levantar. Meu futuro está em Deus, então nada me abalará. Seguirei, chutei a pedra que me quis parar, pulei barreiras da indecisão e pra muralha que se levantar. Muito mais você. Me toca, Senhor, com as tuas Essa voz abençoada é da cantora Tereza Ruas, que cantou pra gente o louvor Segundo Teu Coração. Antes, teve também o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu e Davi Sasser, Eu Sou a Resposta, e Josiane, Confiarei. Olha, daqui a pouco tem a mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje é enfrentando, encarando desafios, obstáculos, percalços, né? Dificuldades ou projetos novos também, porque afinal de contas alguma coisa nova que pinta na sua vida, um trabalho, uma faculdade, um vestibular, um relacionamento, tudo isso é desafio, né? Então hoje é o tema da nossa mensagem, fica ligado aí. Meu alô aqui é a Aline Ilane e o seu esposo Sérgio Júnior, na cidade do Rio de Janeiro. Aline Fernanda e o Túlio Rocha, de Votuporanga. A Elaine Mendes, de Fernandópolis, e o irmão Oliveira, em Fortaleza, no Ceará. Alô, Ceará! Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Você está curtindo Gospel Hits, o programa que está presente em 148 emissoras de rádio e web rádio também no Brasil e no exterior. Este é o som que rola do céu. Essas parcerias que estão espalhadas em 24 estados do Brasil e no exterior só tem frutificado, produzido bênçãos na vida desses nossos ouvintes, aí na nossa vida também. O nosso alô agora vai para o Lucas Felipe, na cidade de Itaguari, Goiás. Ao João Santana e ao Ledimar Ribeiro dos Santos, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ao Barreto, na cidade de Itu. Alô, Barreto! Interior de São Paulo, né? Eita, cidade de Itu. Uma grande bênção aí para vocês. Ao Rodolfo Moreira, em São José dos Campos. Ao Elis dos Santos. Ao Robson da Silva Salles, em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Agora quem nos abençoa é Thales Roberto e a Gabriela Rocha. Nada Além de Ti. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Gabriela Rocha!

te fará conquistar até o mais alto lugar. Novo sucesso de Jamile, além do que os olhos podem ver. Olha, durante toda a semana, a qualquer hora do dia, você pode enviar a sua participação ao Gospel Hits, tá bom? Basta acessar a nossa página na internet e deixar o nosso, lá no nosso mural, né, o seu recadinho, redegospelhits.com.br, ou ainda curtir o nosso Facebook, pesquisar por Rede Gospel Hits e deixar lá o seu alô, tá bom? O nosso Twitter também é @rede_gospelhits. Ei, mas que peninha! Nós estamos finalizando aqui a nossa parte musical, que foi hoje mais muito rica, né, em louvores. Realmente, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração ao Senhor. Esperamos que o Senhor tenha recebido esses louvores como aroma suave ao seu trono. E para finalizar, tem a mensagem bíblica de hoje. Vamos lá! Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Amados, o tema de hoje é tempo de encarar desafios e está lá em Juízes 6,16. A palavra diz: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Em alguma fase da vida, percebe-se que não há escolha. É preciso encarar novos desafios. Uma nova empreitada, uma nova casa, né? A construção de uma nova casa, um relacionamento afetivo prestes a se concretizar, um casamento, boa oportunidade de emprego, um emprego novo, ambiente acadêmico diferente, também mudando de faculdade e por aí afora, né? Quantos desafios são lançados diante de nós no nosso dia a dia? Muitos preferem ficar onde estão a se moverem. Por não se sentirem confortáveis com a mudança, se escondem diante do novo. Ficam apavorados, acovardados e paralisados diante do desafio. A exemplo de Moisés, né? Deus lançando um desafio para Moisés. Moisés, vá lá no Egito, eu quero que você confronte Faraó para libertar meu povo. E Moisés falou: ó, Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro. Moisés querendo fugir do desafio. E tantos outros personagens bíblicos também, que a gente conhece, sabe muito bem, né? Que estavam querendo cair fora aí. É um deles aqui que eu lembro, de Jonas. Jonas é uma passagem fantástica aí e mostra realmente o vacilo diante de desafios. Deus nos chama para encarar desafios, amados. Gideão é um exemplo disso. O povo de Israel havia pecado contra Deus e por isso ele permitiu que os midianitas o dominassem por 7 anos. 7 anos sob o domínio dos midianitas. O Senhor então chama Gideão para livrar a nação oprimida. Ó, Gideão, vem aqui. Eu tenho uma tarefa para você. Só que Gideão estava mais preocupado em se esconder dos inimigos e dar desculpas do que aceitar o desafio. Afirmou que era pobre e o mais novo na casa do pai. Porém, Deus disse que estaria com ele. A força dele seria a força do Senhor. Não tenha medo de encarar desafios, meu querido, minha querida, pois na companhia de Deus você sempre é maioria. E a palavra nos afirma: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos fortalece. Ô, glória! Deus usa vasos de barro. O poder reside na dependência de Deus e não na força da carne. Lembra do desafio que Davi enfrentou, Golias? Né? Venha, Golias, com espada, com lança, com escudo, e eu vou na força do meu Senhor, disse Davi. Então o nosso clamor é para que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dê força, nos capacite. Senhor, reconhecemos as nossas fragilidades, sabemos que somos pequeninos, nada podemos fazer por nós mesmos, precisamos de Ti ao nosso lado, para que nos dê força para encararmos os nossos desafios. Deus. Os desafios que são nos propostos todos os dias, que são lançados diante de nós. Nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. E a você, muita vitória, muita realização e até o próximo Gospel Hits. Até lá! Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.